Trumilta 3304. Afirma, Trumilta 3304, desça para 2000 pés, ILSX reautorizado e forma estabilizada. 2000, reportagem estabilizada, ILSX X-Ray, tá? 3304. E aqui, meu bravo, já no farol do Itapuã, senhora. Gente, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 3295, bravo. Torre Salvador, é o Papa Tango Yankee, meu bravo. Papa Tango Yankee, meu bravo, cruzamento campo autorizado sobre a torre de controle. Gente, bravo. O meu braço tem condições de incrementar a velocidade? Tem com o meu braço, torre? Ah, escuta, senhora. Condições de incrementar a velocidade? Afirmativo. Sim, te agradeço. Sete nove meia, mantenha o ponto de espera. Litoral Norte? É, confio, senhora. Tem que comer o braço pro Litoral Norte? Afirmativo, senhora. Tem que aguardar com coordenação. É, bom. 304. Salvador, muito bom dia. Azul 2796, ponto de espera da 10, pronto? 2796, mantenha o ponto de espera. Mantém. Vem com o meu braço, chama o controle de Salvador 208. 208, bravo. Controle de Salvador é o Papa Tango Yankee, meu bravo, já cruzou o seu alto na sua escuta. Yankee, o meu bravo, controle ciente, prossiga pelo corredor forte, aqui em 10, reporte a 20 milhas afastado. Essa é uma 20 milhas fora, o Yankee, meu bravo. Torre Salvador, 3304, sinal ILS X-Ray, passado trabalho visual. Ainda modulando na frequência do controle. Bom, perdão. Santa 3304, final ILS X-Ray, baixar travado. Do 3304, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 50 graus, 089. Gente, livre pouso no zero, Santa 3304. Repete a meu Mike, a torre. Escuta, Mike. Sua informação, aeronave da 1-0, aí decola na frente, serviço performance, a mesma curva. Logo após, mais 2 minutos, você decola. Tá quente? O... Ando 796, ideal manter a pistão no zero. Beleza, ideal manter a pistão no zero, do 2796. Sala 32, libera direito, 21, decimal 9. 9,6, falagem autoridade, pistão no zero, ventuno 70 graus, 099. Lembra da colagem, pistão no zero, azul 2796. Deixa eu ver o Mike, decolagem autorizada, pistão no 7, vento no 80 graus, 099. Viu a decolagem do 7, Juliette, como é, Mike? Decolou 34, controle Salvador 208. Salvador 208, boa, o azul 2796. Controle Salvador, muito bom dia, azul 2796, decolou, saída Conde, passa 1.100 pés. Azul 2796, contato cadastro na decolagem, via saída Conde para o nível 190. Via Conde para 190, azul 2796. Salvador, 120, decimal 8. 208, boa. De Salvador, boa. Papá Romeu, Juliette, Romeu, Mike. Papá Romeu, Juliette, Romeu, Mike. Autorizado 2.000 pés sobre a área do aerolevantamento. Da frente, Juliette Romeu Mike, então está autorizado curva à esquerda para Camaçari, ascensão a... Solicita 2.300 pés, senhorita. Juliette Romeu Mike. Autorizado, Juliette Romeu Mike. Aqui. O Yankee Romeu Bravo, no escopo do controle. Cava Torre. Yankee Romeo Bravo Torre. Meu Bravo, controle. Ah, desculpa, senhora. Tango Yankee Romeo Bravo. Confirme a altitude, está mantendo? Mantendo, agora 300 pés na linha do litoral, senhora. Romeu Bravo, principalmente que sobre áreas povoadas, tem que manter no mínimo 500 pés de GL. É, sim, senhora, estou na linha da água aqui, tá? Tudo bem, vai ser para 500 pés. Sim, gente, Romeu Bravo, já parte vibrando, parte vibrando para o fora. Estava 20 milhas de hora, gente. Romeu Bravo, não é tráfego no setor, é reportar frequência livre. Xanev 6311, desça para o nível de voo 050, autorizado direto Bonf, após Bonf dessa via para 2000 pés, ajustando a 018. Direto Bonf, decisão autorizada até o 050, após Bonf dessa via e ajuste no 096311. Vitor, Juliette, bom dia. Juliette, livre essa marcha, me táxi. Torre Salvador, 98, passaredo 9800, ponto de espera pronto. Passaredo 9800, autorizado na área decolar, pistão no zero, vento 160 graus, 129. Autorizado alinhar e decolar o passaredo 9800. Na VCR 0, decolou 46, controle Salvador 2208. 208, obrigado. Salvador, passarei do 9800. Passarela 9800, contato radar na decolagem, suba via saída Guaruna, transição Elefa para nível 180. 180, 9800. Se possível, voar direto Elefa. Autorizado, direto Elefa. Obrigado, Elefa. Olá, Romeu, Oscar, Mike. Mike, eu atraso no setor para reportar. solicitar ingresso no CTR. Passando o Vitor, Índia Juliette, chamado para o táxi. Vitor, Índia Juliette, táxi autorizado, timbre ingresso, pistão no 7. Sim. Eu me ponto de espera, tá saco sem Oscar. Bora na Oscar, Vitor, Índia Juliette. Controle Salvador, hoje é a minha 13-1-1. Prossiga. Autoriza após Bonfim para hoje, Duna? 0 grau, 089. E decolagem no 042, na. 13-1-1. Controle ao 9800 Passaredo. Prossiga Passaredo 9800. Estamos bem atrasados. Se a senhora puder coordenar direto por aí de conquista, a gente agradece. Afirmo, aguardo de coordenação. Muito obrigado de antemão. Confirmou o destino? Nosso destino é Guarulhos com sobrevoo em conquista, senhora. Sim, passarei 9817. Colou 52, controle Salvador 208. 208, 42 na Zabatia. 299 decolou, cruza 1100 para o 320. Contra 299, contato radar na decolagem, subvia saída São Uno, transição ótima para o nível 320. Ciente, sobe via São Uno, via transição ótima 320, 429. Salvador, Oscar Mike Yankee, direção na CTR. Oscar Mike Yankee, mantenha 1 no mil pés, autorizado direto farol de Itapuã, reparte dos alto campo. Autorizando o pro direto de Itapuã, vai reportar dos alto campo, Oscar Mike Yankee. Salvador, azul 2796. Prossiga para o controle. Só disponível 90. Espera pronto. 3179, aliás, manter, fica no zero. Mantém. 3796 autorizado. Só manter nível 190. Vem as seleções nível 90, 5 milhas de Conde, o azul 2796. Contato, serviço radar terminado. Chame o controle Aracaju 120.3. Salvador, se foi pro 2796, a transmissão foi sobremodulada, não copiei. Pro 2796, 3 milhas e meia para posição Conde, serviço radar terminado. Chame o controle Aracaju 120.3. Controle Aracaju 120.3, muito bom dia, o azul 2796. Controle azul 4299, solicita Prodmote. Azul 4299, aguarde. 0601-60-099. Decolagem da 1-0, 3179. Controle 8-6-3-1-1, poderia dar presente com a dona? Onés 6-3-1-1, aguarde. Aproximando para o corredor Axé, mais ou menos a altura de Ondina, se aproximando para Ondina, Sirkovski 7,6, 1 mil pés, sentido contrário. Decolagem autorizada, pista no 7, vento 1,6, 0 graus, 089. Pede o troço, vai iniciar o Vitor em dirigente. Salvador, hoje é 3,1, poderia confirmar nossa posição de sequenciamento? É o número 1. Ah, cliente. Chanel 6311, autorizado Duna, deixa para 2 mil pés, ajuste 1018, autorizado ILS da ILS Equipe da Pistão 10, informe estabilizado. Bom dia, 3179, a sua escuta? 3179, contato radar na decolagem, subavia saída São Paulo, transição ótima para o nível 300. 300 via, possibilidade de aproarmos a frente? Autorizado, Leda. Muito grato, da presente PROD, Leda. Azul 4299, autorizado Mótima. Mótima 4299. Salvador, bom dia, esse é Papatango Vitor, Índia Juliette. Papatango Vitor, Índia Juliette, mantenha-se sob regras de voo visual no mil pés, corredor Axé, formo tráfego 2 horas 7.8 milhas, mantendo 600 pés, rumo nordeste, Serra Quilo 7.6. Gente, Vitor, Índia Juliette. Salvo meu Oscar, Mike Yankee, tráfego 11 horas, 6 milhas, rumo sudoeste, mantendo, subindo 400 pés para 1 no meu pé, no corredor Axé, com a passa 3-2. Vai ficar atento, vai ficar mais quente, mas não está visual. Foi passo visual, vai ficar mais quente. Aguarde transferência, Oscar, vai querer aqui. Vai aguardar. Doutorinho Juliette, repasse se já está visual com Oscar, vai querer aqui. Aí na negativa. Sim, está em contato visual, Doutorinho Juliette. Gente. Estabilizando, minha 39. Chamei 6391, chamei a torre 1 no noite, decimal 95. 395 com 639. Oscar Maikank, chamei a torre 1 no noite, decimal 95. 1 no 8, decimal 95, por Oscar Maikank. Fundo autorizado, pista 10, vento no 50 graus, 109. Fundo autorizado, 10, chamei 391. Salvador, acho que a Maquinha tem farol de Itapuã. A Maquinha que mantém a farol de Itapuã. Vai manter. Sorria do 9800, chame centro Recife em 126 decimal 0, alternou 128 decimal 8. 260, 288, obrigado, boa. Centro 299, chame centro Recife em 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 251-2835, 299, boa. Como é que tem que finalizar o 360, cruzamento final pistão no zero autorizado? Ah, já está terminando aqui o 360 visual com a aeronave na curtição final, vai ao cruzamento autorizado, vai ficar mais quieto. Temer, livre acionamento, chame táxi. Solo 02, libera direito nos 1, decimal 9. Libera direito nos 1, hoje é 6, 3, 9. Tank final no 7 autorizado. Confirma. Final pista no 7 autorizado. Ok, mas autorizado, acho que é mais dentro. Juliette Romeu Mike, autoriza a descida para 1000 pés? Tá, Romeu Juliette Romeu Mike, autorizado no 1000 pés, projeciado e repartido no alto campo. Reportará projeciado a 1000 pés, Juliette Romeu Mike. Chama 79, chama centro Recife em 125 decimal 1, alterna 128 decimal 3. Travado. Vitor Índia Juliette passando através de fora da barra. Contratando Vitor Índia Juliette, não há tráfego no setor a reportar, frequência livre para coordenação. Obrigado, aprovado. Campo, Juliette Romeu Mike. Juliette Romeu Mike, chamei a torre 1 no 8, decimal 9. 1895, boa. Torre Salvador, Fafá Romeu, Juliette Romeu Mike. Fafá Romeu, Juliette Romeu Mike, final pistão no 7 autorizado. Final no 7 autorizado, Juliette Romeu Mike. Ô, Tom, eu acho que a Mike está na final do 1 no 7. Paciente, autorizado pouso. 7 Eco Índia Novembro, aguarde táxi. Oscar Mike Yankee no solo 06, segue via Oscar, estacionado para o Caixa Livre. O Eco Índia Novembro, fique atento ao Oscar Mike Yankee, helicóptero ingressando no Faixa 4 e segue até o ponto de espera da Oscar. Para a final da 17, o Juliette Romeu Mike. Repite, Papai Romeu, Juliette Romeu Mike. Autorizado o pouso, pista 17. Vento 170 graus, 10 nós. Livre pouso na 17, o Juliette Romeu Mike. No bolso na final, o Juliette comeu mais. Gente, Juliette comeu mais, graças pela informação. Então, meu Juliette comeu mais, no solo, aos 1-0, confirme o pátio. Pátio 5, Mike. Gente, livre táxi à direita via Papá ao estacionar, frequência livre. Via Papá, frequência livre ao estacionar, Mike. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 160 graus, 09 nós. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, o CNR 63, no 2. Papapá, Eco Índia November, autorizado alinhar e decolar, pistão no 7, vento 170 graus, 08 nós. Trono 2 decolou, senhor. Confirme. 63, Trono 2, decolado. Gente, decolado aos 1-4, chame o controle de Salvador agora em 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Controle, Oceania 63, 1-2, decolou, Cuca, Jama, Aracaju, da sua escuta. Oceania 6312, contato radar na decolagem, suba via saída Cuca, transição Caju para o nível 350. Autorizado, subida via Cuca, Jama, Aracaju, para o 350, alguma chance de aproar Aracaju? Bom dia, prossiga. Já sou uniforme reporte no ponto de espera da Papá para o cruzamento da pista. Direto para o Ando Romeu, ponto de trote 018. Muito obrigado, 6308. Para o cruzamento, mantenha a posição na Papá, ó, seu informe. A mantenha na Papá, seu informe. Papá, Papá, Eco, Índia, November, confirmará iniciar a decolagem agora? Eco, Índia, November, tu aí? Quatro, Índia, November, está iniciando a corrida. 5320, 170 graus, 09 nós. Valeu. Salvador, bom dia, o Papa Tango Romeu, Tango Golf, gente, informação Lima, transporte 5, erro. Papa Tango Romeu, Tango Golf, vai aproximar, fazer o procedimento LS X-Ray para 1-0. Negativo, quando mais próximo, cancela, prossegue visual, pistão no 7, Romeu Tango. Papa Tango Romeu, Tango Golf, autorizado a produzir o AR, reporte inicial de descida e para cancelamento. R chamará para descida e cancelamento, Roberto Angosto. Controle Salvador, 1-2-0, Papá, Papá, Eco, Índia, November, decolado aos 1-7. Chame controle de Salvador em 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, Eco, Índia, November. Tudo Papá. Posso com o uniforme autorizado o cruzamento da 1735. Segue via Quebec, Mike Lima. Na Lima, chame solo em 121, decimal 9. Mantém posição na Lima e chame solo. Estou 3304. Após decolagem, mantém proa até 3 mil pés, ok? Gente, após decolagem, mantém proa até 3 mil. Guarda a autorização, até 3304. Correção 3304, autorizado, decolagem, pista no zero, vento 160 graus, 09 nós. Livre decolagem, mantendo proa 3000, 3304, decolado ao Zuno 9, chame controle de Salvador em 120, decimal 8. 208, bom dia, Santa 3304. Controle de Salvador, muito bom dia, Santa 3304, decolado, mantendo a proa até 3000 pés. São 3304, sendo identificação, subavia saída Arboruno, transição elétrica para o nível 360. Segunda presente, sobe via em ascensão, nível de voo 360, são 3304. Chanel 6312, chame Centro Recife em 125 decimal 45, alternando 26 decimal 85. 12545, e confirme o secundário? 126 decimal 85. 545, 2685, alternando Chanel 6312, São Paulo. Bom dia. Poderia voar na proa de Alefa? Autorizado, Alefa. Alefa 3304. Controle, Romeu Tango Golf para descida. Romeu Tango Golf, plano IFR vai cancelar da presente? Afirmo, pode cancelar da presente, descida visual, Romeu Tango Golf. Pode. Romeu Tango, Romeu Tango Golf, plano IFR cancelado 223, desce para o distrito de tráfego, destino 018. Autorizado para o direto de farol de Tacon, reparte dos altos campos. Aí tem que ir então direto para o Salvador, descendo para 1.500 pés, pode confirmar? Afirma, ajuste no 018, reparte visual com o campo. 1.008, camarada visual com o campo, Roberto Angolo. Você é o Salvador de Aquim de Anovembra? É Aquim de Anovembra, prossiga. Decolamos da Anovete, fazendo a saída Arbo 1. Estamos livres, senhora, da restrição de 3.000, vamos acender até o 0620. Afirma, Queen de Novembro, cancelada a restrição da saída Arbor. Submantém o nível de voo 060. Acendendo para o 0620, é Queen de Novembro. 304, chama o seu policial em 126.0, alterna 128.8. 260288, bom dia, tá 3304.